ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Expressões da Lusofonia. Depois de uma semana de férias, estou de volta para vos trazer então, durante mais cerca de 120 minutos, música do Brasil e notícias de Portugal. Ora, as notícias de Portugal hoje vão se interessar por aqui por um motivo muito simples. Estamos com alguns problemas na comunicação com o exterior e não temos as habituais fontes de informação que nos levam até África, Brasil e Timor-Leste. Por este mesmo motivo, hoje as 5 notícias vão ser de Portugal. Mas, em compensação, a música vai ser sempre do outro lado do Atlântico, ou seja, do Brasil, onde neste momento se está, a fundo, a chegar a caminhar a par e passo para o verão, que se vai assinalar primavera que se vai assinalar já no dia 21 de setembro. Portanto, já falta pouco mais de um mês para darmos início no Brasil então à primavera, enquanto aqui em Portugal se irá dar início ao outono. Ora bem, nós hoje estou aqui com alguns problemas técnicos. Ok, nós hoje vamos ter aqui, portanto, muita música vinda do Brasil. As notícias são de Portugal, como já sabem, mas as músicas são todas elas do Brasil. E vamos desde já começar com o primeiro bloco de 4 músicas, na edição de hoje do Expressões da Lusofonia. AGP com o tema Menina da Beira da Praia, ainda Tony Lemos com Recordações, Zé Ramalho com Avoai e também Africano. A música de Fernando Santos. Estes são 4 nomes que vêm diretamente do Brasil e que nós aqui na Rádio Interweb, mais especificamente no Canal 2, vamos escutar. Eu quero enviar um abraço para toda a gente que fala português, que percebe português e para todos aqueles que mais particularmente estão sintonizados no Canal 2 da Rádio Interweb, escutando este Expressões da Lusofonia. É para vocês que este programa é feito e hoje de facto estamos assim um bocadinho limitados, mas, enfim, foi o que foi possível arranjar. Ainda assim temos aqui 5 notícias, as 5 notícias mais importantes esta semana de Portugal. Vamos à música então? Menina da Beira da Praia, tema de 1974, a voz de AGP. você, meu bem. Sou muito feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Longe de você, vivo a cantar aquelas canções que agora vou recordar. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be my tonight. Nosso romance começou numa noite de luar. No olhar eu gostei de mim você gostou. Eu sou feliz, feliz por você me amar. E esta canção vou recordar. Kiss me quick, I wish to have a sailing. Hold me close and never let me go. Com você, meu bem, sou muito feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Longe de você, vivo a cantar outra canção que vou recordar. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Nosso romance começou numa noite de luar. No olhar eu gostei de mim você gostou. Eu sou feliz, feliz por você me amar. E mais uma canção vou recordar. This lonely place, here I am on the floor, wandering as we go. She says she'd like me, 'cause she knows I'm alone. But there's nothing at all. Estas canções são lembranças do nosso passado. Eu canto pra recordar você e quem se foi. Eu sou feliz, feliz por você me amar. E com esta canção vou terminar. Canal 2 da Antena Web.

seu jeito de cantar. Veio para ensinar sua magia e dançar. Fernando Santos com o Africano foi o nome que acabamos de escutar na edição de hoje do Expressões da Lusofonia. Agora vamos ficar com mais quatro para dar seguimento a esta edição deste espaço radiofónico que lhe faz companhia a partir de todos os domingos entre as 17 e as 19 horas. Ora, vamos então ficar com Alcides Gerardi e o tema Vítimas Iguais, um tema da década de 1960. Ainda também para ouvir o tema Sei Que Vou Te Amar, de Zezé Gonzaga, e a Lírio Panicali e sua orquestra, ou seja, a orquestra de Lírio Panicali, juntamente com Zezé Gonzaga, o tema Eu Sei Que Vou Te Amar. Ainda também Viver a Minha Vida, a voz de Jerry Adriani, e para fechar, As Baleias, o memorável e inesquecível tema do grande rei da música popular brasileira, Roberto Carlos. São estas as próximas quatro músicas que vamos ouvir e as próximas quatro também que vão anteceder à minha próxima intervenção. Intervenção essa que trará então as cinco notícias mais importantes da semana, essencialmente na edição de hoje, em Portugal, devido ao facto, tal como disse na minha primeira e anterior intervenção, devido ao facto que estamos com alguns problemas na comunicação com o exterior. Ora bem, só antes de passarmos então às músicas, quero enviar mais um abraço a toda a comunidade lusófona, a todos aqueles que, quer no seu país, quer no estrangeiro, estão sintonizados com o Canal 2 da Rádio Antena Web, e todos aqueles que falam português, sejam de pontos que pertencem ou não à CPLP, ou seja, à Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Há alguns países, por exemplo, os Estados Unidos da América, o Quebec também tem vários portugueses lá no Canadá, enfim... Há, portanto, muitos portugueses no Canadá, muitos portugueses nos Estados Unidos da América, são países que não pertencem à CPLP, como é lógico, mas que têm grandes comunidades de portugueses. E não só, eu estou a falar mais dos portugueses porque é do maior conhecimento de causa que tenho, mas certamente há outros países que albergam, por exemplo, significativas comunidades de brasileiros e não só. Bom, vamos à música então, vamos ficar, como disse, com Alcides Gerardi e o tema Vítimas Iguais. Daqui a pouco... As notícias no nosso Expressões da Lusofonia. Amigo, permita que assim te chame. Eu compreendo o vexame que te faz tristonho assim. Essa mulher causa ódio, já vivi esse episódio, ela pertenceu a mim. Uma paixão mortifica, mas beber não justifica, é mesmo um tremendo mal. Essa por quem te interessas, a mim também fez promessas, mas revelou-se banal. Ela cultiva o pecado, fazendo do amor mercado,

Ora, começamos com a notícia do encerramento de 25 escolas primárias só no distrito de Santarém. É verdade, foi na passada quinta-feira, dia 11 de agosto, que o Ministério de Educação divulgou as escolas que irão encerrar para este ano 2012, escolas que já não vão abrir as portas. O Governo tinha definido a meta mínima de 21 alunos inscritos. Ora, estas 25 escolas no distrito de Santarém não têm. Os concelhos mais afetados são os de Ourém. Os conselhos de Ourém e agora aqui outras, escapam-me aqui a informação, mas enfim, pronto, um dos mais afetados é o conselho de Ourém, que a par de um outro, que agora me faltou o nome, vão perder 6 escolas primárias. Mas não é tudo, o governo, aliás, o Ministério da Educação prevê fechar este ano 297 escolas primárias, um pouco por todo o país, incluindo naturalmente também as ilhas. Já vos disse que o requisito mínimo para a abertura da escola é que hajam pelo menos 21 alunos inscritos. Ora, como tal, não acontece em muitas escolas primárias, os alunos são reencaminhados para escolas mais próximas, ou seja, mais alunos na mesma escola. Este plano de fechamento de escolas está também a permitir a poupança de economias. Ora, menos edifícios, menos custos, quantias que neste momento fazem toda a diferença, por muito pouco que sejam, uma vez que Portugal está sob pressão da ajuda externa, que chegou, como sabem, no mês de maio. Portanto, 297 escolas primárias só, que já não vão abrir portas no ano de no ano letivo 2011-2012. Começou este fim de semana o Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol em Portugal. Na passada sexta-feira, Gil Vicente e Benfica encontraram-se. Os gilistas que regressaram então à Primeira Divisão, 6 anos depois, e relegados devido ao caso Mateus, os gilistas conseguiram arrancar um empate à equipa de Jorge Jesus, que na época passada acabou no terceiro posto. O Sporting Benfica arranca assim de forma menos positiva a época e habilita-se a ficar bem atrás do Futebol do Porto se este domingo os portistas vencerem na cidade berço o Vitória de Guimarães. A equipa do Benfica esteve bem, com o Nolito a voltar a marcar, mas o Gil Vicente respondeu bem a jogar em casa, conseguiu já um ponto a um grande clube, ou seja, o Sporting Benfica. O Gil Vicente regressou, portanto, à Primeira Divisão, mas juntamente com o Feirense, que é, curiosamente, o adversário do Benfica na próxima jornada. É neste domingo que se realiza a maior parte dos jogos. O natural destaque vai para o jogo do Guimarães Porto. A equipa, aliás, a jornada 1 fecha amanhã por volta das 8:15 da noite. Os impostos deverão aumentar em 2012. É aquilo que defende Vítor Gaspar. Ora, para que as contas se equilibrem, para que as contas públicas se equilibrem, é necessário que os contribuintes paguem ainda mais. Parece mentira, mas é mesmo verdade. Aliás, a taxa intermédia do IVA, o Imposto de Valor Acrescentado, deve mesmo acabar, pelo menos para a eletricidade e para o gás. Ora, posturas que já foram altamente criticadas pela oposição, especialmente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, mas que PSD e CDS não quiseram ouvir. Ou seja, que a partir de 2012 o gás e a eletricidade poderão aumentar de forma substancial em termos financeiros se o IVA for alterado de 13% para 25%, que será a taxa que o Governo pretende fixar ou este ou no próximo ano. Além disso, esta taxa intermédia tem sido amplamente retirada a vários produtos, nunca para a taxa mínima de 6%, mas sim para a taxa máxima de 23%, isto atualmente. Esta é ainda mais uma medida que está de acordo com aquilo que a Troika pretende. A Troika pretende que a TSU, que é a taxa social única, deixe 6 ou 7 pontos percentuais. O Governo quer 15 pontos percentuais. E por isso mesmo está também a redobrar esforços para reduzir essa TSU ao máximo. Ora, a TSU, a taxa social única, é nem mais nem menos do que aquilo que os patrões têm de pagar ao Estado por cada funcionário contratado. Ora, reduz-se nos patrões, mas aumenta-se nos funcionários. É esta a postura do governo português, nem mais nem menos, claro, e naturalmente a oposição criticou, mas parece mesmo que estes valores são já os definidos pelo governo liderado por Pedro Passos Coelho, o secretário-geral do Partido Social Democrata. Turismo nos Açores. Na década de 1980 estourou, foi um sucesso. Desta vez a ilha privilegiada é a Ilha do Faial. É verdade, agora nadar com tubarões azuis é uma possibilidade. Claro, com as devidas normas de segurança, mas é possível nadar nos Açores junto de uma espécie rara de tubarões, os tubarões azuis. Apesar de ser uma ilha pequena, o Faial está a atrair muita gente e os hotéis já têm lotação esgotada. O mesmo se passa com cafés, que para estas alturas têm uma afluência muito normal, muito superior ao normal, e também mesmo os restaurantes e todo tipo de estabelecimentos. Alugar, por exemplo, uma viatura contava esta tarde, ao princípio da tarde, uma senhora ao Jornal de Notícias da RTP contava que não era já possível alugar carros e que aquela era uma situação frequente, dada a anormal afluência dos turistas às ilhas do Pico e do Faial. Ora, nadar com tubarões azuis, é? Eu não fazia isso, era eu. Digo-lhe também, para fechar este bloco de notícias, digo-lhe também que o governo português processou 30 farmácias. É verdade, 30 farmácias. O motivo é este, a falta de estoque de medicamentos. Quando deram por ela, o Ministério da Saúde, quando deu por ela, estavam estas 30 farmácias processadas, 30 nomes que o Ministério da Saúde português não divulgou, mas mesmo assim são farmácias que estavam, portanto, a exportar medicamentos. O objetivo era obter dali um maior rendimento. Ora, a exportação de medicamentos começou a originar falta de estoques. O Governo apercebeu-se, ou o Ministério da Saúde apercebeu-se, e tomou já conta da situação. Até agora, até mesmo porque estamos no fim de semana, não houve qualquer tipo de desenvolvimento. E são estas as 5 notícias mais importantes da semana aqui em Portugal. Como disse, esta semana estamos limitados devido a problemas com a comunicação para o exterior, mas na próxima semana certamente já tudo estará resolvido. Vamos agora ficar com Anjo Azul, a voz de Marquinhos Moura, à qual se segue também a voz da fantástica Kátia Guima e o tema Minha Razão de Viver. Ainda para ouvir também Mil Anos de Amor, da cantora Marta Vieira, e ainda Cavaleiro da Noite, de Fagner. Estas são então as próximas 4 músicas que vamos ouvir na edição de hoje dos Passeios da Lusofonia, para esta tarde do domingo, dia 14 de agosto de 2011. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Gosto de maçã.

cada noite uma estrela surgir. Wagner com o Cavaleiro da Noite. Ouvintes, estamos muito perto do intervalo. É verdade, aliás, vou-vos agora mesmo levar para o nosso intervalo. E vou-vos deixar com 4 músicas antes de para lá irmos. Sérgio Reis é o próximo nome que aqui vamos escutar, com o Meu Cabalo Zaino. Carmen Silva traz-nos o clássico Adeus Solidão, enquanto que a dupla sertaneja Leandro e Leonardo nos trazem, num jeito de recordação, já que um dos elementos já não se encontra entre nós, infelizmente, trazem-nos, em jeito de recordação, Pensa em Mim. Ainda para ouvir também, e mesmo antes do intervalo, a música, a canção que eu dedico a você, a voz deste grande senhor da música brasileira, Nelson Ned. É assim que fechamos a primeira parte das Expressões da Lusofonia. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco para a segunda parte, depois deste breve intervalo, para lhe trazer mais músicas. Ora, como hoje só tivemos notícias de Portugal, pelos motivos que já expliquei por mais de uma vez, temos apenas música do Brasil. Na próxima semana andaremos certamente entre África e vou fazer todos os possíveis para também irmos um bocadinho a Timor. E por que não também trazemos aqui alguma música cantada em mirandês, que para quem não sabe é a segunda língua oficial de Portugal. Vamos à música então, a voz de Sérgio Reis, Meu Cavalo Zaino, para ouvir então a partir de agora. Tenho um cavalo zaino que na raia é corredor. Já correu 15 carreiras, todas 15 ele ganhou. Eu solto na quadra e meia, meu zaino vem no galope. Chega a 3 corpos na frente, nunca precisa chicote. Oi, que cavalo bom. Oi, que cavalo bom. Eu tenho um cavalo zaino que na raia é corredor. Já correu 15 carreiras, todas 15 ele ganhou. Quiseram comprar meu zaino por 30 notas de 100. Não há dinheiro que pague o macho que eu quero ver. Oi, que cavalo. Na raia é corredor. Já correu 15 carreiras, todas 15 ele ganhou. Um dia roubaram meu zaino, fiquei sem meu parelheiro. Meu zaino na mão de outro nunca mas chega primeiro. Oi, que cavalo bom. Oi, que cavalo sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Este amor virá fazer de tudo me esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro.

Olá, ouvintes, bem-vindos à segunda parte do nosso programa Expressões da Lusofonia. Estou de volta para vos trazer mais músicas. Ora, fechamos a primeira parte com a canção que dedico a você. É a canção que eu dedico a si, ouvinte. Ora, bonitas músicas que fomos aqui ouvindo. Muitos dos nossos ouvintes terão certamente com aquela nostalgia de músicas que já não havia há muito tempo. Ora, vamos continuar nessa senda à espera de deixar em si um sorriso. Vamos ficar com o Mar de Rosas dos Fever, ainda também para ouvir Pensando em Minha Amada, a voz da dupla sertaneja também Chitãozinho e Chororó, estes felizmente ainda vivos e juntos. Ana Carolina e Jorge Mário trazem-nos um tema mais sério, Brasil, Corrupção. Para fechar, ficamos com um tema clássico que certamente também deixará nostalgia em muitos dos nossos ouvintes, mas acredito que isto, percebe-te que neste caso, em mesmo muitos dos nossos ouvintes. Júlia Graziella traz-nos o tema Anúncio de Jornal. Ora, são quatro lindíssimas melodias para ouvir nesta tarde de domingo, dia 14 de agosto, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Entretanto, e porque cada vez mais há programas a surgirem nas nossas estações, eu vou deixar um convite. Se porventura este não for o seu programa favorito, ou se porventura quiser experimentar outras sonoridades, convido-o então a escutar, por exemplo, a Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Vou voltar a repetir, www.radioantenaweb.info. Informação. Também pode ouvir o nosso canal 2, já sabe qual é que é o endereço, canal2.radioantenaweb.info, e também a nossa BBE, a nossa mais recente estação, a Rádio Antena Best, que precisamente hoje de manhã, e comigo, felizmente, estreou o programa UK Top 40, que é um programa que no fundo traz as 40 músicas mais tocadas na Inglaterra, ou no Reino Unido, para ser mais abrangente. E para aceder à Antena Best, basta escrever o seguinte endereço, best.radioantenaweb.info. Volto a repetir, best, portanto, de melhor em inglês, B-E-S-T, best.radioantenaweb.info. Lá vai encontrar a programação para um público mais jovem, mas que certamente também poderá agradar-lhe. Ora, já apresentei a nossa estação, já apresentei os nossos cantos à casa. Agora vamos então ficar com mais quatro musiquinhas. Esta, a música Mar de Rosas dos Fever, é a primeira e toca já a seguir. Não há razão pra ser tão triste.

pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um Expressões da Lusofonia. É hora de fechar as portas por hoje, mas fica a promessa de que na próxima semana vamos voltar a encontrar-nos para mais músicas. Tudo de novo, tema dos Calcinha Preta. Vamos ouvir já de seguida este tema. É ela, esta música, Valdez, que vai tocar. Então, e que é a primeira das quatro últimas. Vamos ainda ficar também com A Sua Estrela Sou Eu, do álbum 4 Estações, de Sandy Júnior. Maria Bethânia, Quando Você Não Está Aqui. E ainda Quando É Amor, a música dos Só Para Contrariar. É com os Só Para Contrariar que fechamos as portas destas Expressões da Lusofonia. Eu envio-lhe desde Vila Nova de Gaia um forte abraço com os meus cumprimentos, os cumprimentos de Carlos Bonaparte. Fique bem e até ao próximo domingo. Fechamos com Calcinha Preta e Tudo de Novo. Quero saber se você vai voltar pra mim. Prometo não fazer você sofrer. Te amo e não quero te perder. Meu corpo sente a falta de você. Calcinha Preta, volume 7. Seu coração vai aprender o que é paixão. Não sei por que você fugiu de mim. Estou desesperado, vê se volta. Juro que vou te fazer feliz. Sim.

dá pra esperar. Vem meu amor, não faz assim. Você é tudo aqui.